adianta tentar escapar da morte. Não adianta tentar escapar da morte. Não adianta tentar escapar da morte. Não adianta tentar escapar da morte. Disso estou ciente, todos iremos morrer. A morte está sempre por perto, disso você pode crer. De repente o seu sermão te joga pra trás, te ensina a viver na hora da morte. Agora é tarde demais, quem sabe você seja lembrado por alguns da quebra. Ou quem matou, matou, quem morreu, morreu, já era. Com certeza vão lembrar de você quando estiver no caixão. Na sua vida não passa de uma experiência, meu irmão. Sempre estive reparando disso, agora eu entendo. Só lembramos da vida na hora da morte, aí eu me arrependo. Aqui não passa o tempo perdido que nunca irá voltar. Pode ficar esperto sabendo do dia que a morte chega. Pois estamos sobrevivendo no meio de loucos inconscientes. Um homicídio pra eles é um dinheiro e fama atualmente. Não existe mais respeito, nem dó, nem consideração. A morte chega, você nem vê, morre sem explicação. De repente você é surpreendido com ferro no meio da cara, mas o corpo encontrado é relento. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Minha certeza, a morte é certa e não tem como escapar. A vida passa rapidamente, sem tempo pra raciocinar. Mas agora é tarde demais, sua hora já está chegando. Aí eu vim perceber, mano, tem alguma coisa faltando. Agora é tarde demais, agora é tarde demais. Andou pra frente, cabeça erguida, sem olhar pra trás. De repente alguém te pega pelas costas, um abraço. Fica atento no mar que vacilo, tem maldade pra todos os lados. Todos querem ver o sangue, se liga, esse cara é macabro. A noite é assombrosa, tendo cuidado finado. Olhe pra mim, veja se estou sorrindo. Eu sigo meu caminho, verdade, pois tenho medo do destino. De repente você acorda, sou mais um defunto, mais uma vítima. Voltando com aqueles otários que não deram valor à vida. Mas ali um dia eu volto. Aí, se liga, chegado, você será eternamente um morto, tá ligado? Viagem de seguida nem volta, uma história sem meio. Só tem o começo e o fim, seu futuro já está feito. Esperando você alcançá-lo, se isso for assim. Se a sua história não for o contrário, e já começar no fim. Mas de qualquer jeito, seu destino será selado, ratatá no meio da cara, já era, vai pro espaço. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Olha lá a cor do sangue, olha quanta gente olhando. É mais um defunto, não se assusta, pode ir se acostumando. Por aqui, isso é normal, muitos morrem a cada semana. Amanhã pode ser você, o destino nunca se engana. Por isso eu te peço, dê valor à sua vida. Quem sabe você não seja encontrado, morto por bala perdida. Deus, olha por nós, estamos perdidos nessa ilusão. Iludido por drogas e armas, somos a gente da lei do cão. A vítima ou o réu, ninguém sabe quem é o errado. Se o culpado somos nós, realmente seremos culpados. Mas aí, isso vai continuar até o fim dos tempos. Rotina precária, alguns matando, outros morrendo. É, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Uns vão matando e outros morrendo, aos poucos vão se acabando. Somos vítima dessa rotina, mas estamos tentando viver. Perdido no mar de cobras, matando pra não morrer. A face da realidade, além do mais forte, guerra de gangues. É vítima, bala perdida, muitas mortes, muito sangue. Eu me pergunto, na verdade, o que está acontecendo? É tanta pobreza, tanta miséria, tanto sofrimento. Isso é apenas um exemplo do que vai acontecer. Nossa única certeza é que todos iremos morrer. Você vai morrer. Chega a sua hora, pode crer. Você vai morrer. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver, ela é quem te escolhe. Não adianta tentar escapar da morte. Onde estiver.